inscrição. Põe na conta do patrão. O povo calado será sempre enganado. O povo calado será sempre enganado. Luta assim não dá. Não morto mais para trabalhar, pá. Luta assim não dá. Não morto mais para trabalhar, pá. Calor demais pra trabalhar, pá. E luta assim não dá. Calor demais pra trabalhar.